Paulo Salvador, eu vou na 556. 2556, prossiga. Vamos segurar mais uns 3, mais 2 minutinhos para o posto de estacionamento. Estou de aqui, estou cuidando uma bagagem. Sem problema, chame novamente no 556. Já, senhor, vou no 556. Bom dia, Oceanário 62, ano 3, novembro, autorização da Gavião. Oceanário? 62, ano 3, já. 62, ano 3, bom dia. Formação em curso novembro, Galeão 360 autorizado. Rota conforme o plano. Pista 1-0, primeira curva à direita, Dael, Leda e Irune. 55, ano 3 no transponder, 208 ao controle. Tango posição Alfa, Tango, vento no 20 graus, 1-0 nós, pouso autorizado, pista 1-0. Pode autorizar, 1-0, o Alfa, Tango, Tango. Pista 1-0, 3, 11, chame pronto para o estacionamento, Oceanair 6213. Salvador, muito boa tarde, o Alisson Cacago 9828, sua informação, November 380, Miami, copia. Alisson Cacago 9822. 9828, paciente da November. Paciente Alisson Cacago 9828, aguarde cópia. É, só me confirma o horário do seu plano, ainda não recebi. 15-00-15-00. Paciente da November, pode preparar a forma 1. Ono 556, o gate 7 para o posto de estacionamento. Ono 556 autorizado. É, coordenação controle, agora o mesmo pediu que o senhor fosse autorizado subir da restrita ao nível 160, até 30 milhas, 30 milhas de Salvador. Restrito nível 160 até 30 milhas de Salvador, vou no 556. Lima Alfa, bom dia, Brasília. Cópia, Ana, me escuta aguardando, Mike Lima Alfa. Gente, Vitor Hotel Delta, reporte fora do solo, decolagem a critério. O vento no 30 graus, 1-0 nós para referência. Para referência. Papa Romeu, Hotel José de Serra, Torre Salvador. Ah, 3 minutos, circuito de instruções para o mesmo. Posta 107. Gente, Hotel Juliette Serra, mantém o setor de farol de Itapuã, informa o tráfego na final da pista 1-0. Aguarde para o cruzamento. Delta, Delta já fora do solo, visual com a 17. Sente Vitor, Hotel Delta, mantenha a final da 17, aguarde para o cruzamento, informa o tráfego Embraer da Azul na final para pouso pista 10. Aguardar no setor norte, o Vitor Delta. Salvador, bom dia, Azul 4207, estabilizado. Azul 4207, bom dia, ajuste 10 no 2, vento no 20 graus, 10 nós, pouso autorizado, pista no 0, forma dois tráfegos, helicóptero à direita, mantendo 1000 pés e à esquerda 500 pés aproximadamente. Sente o tráfego no Tiquens, autorizado pouso da pista no 0, 10 no 2, ajuste, Azul 4207. Hotel Juliette Serra, visual com Embraer da Azul, em curta sinal para pouso, pista 10. Positivo, Serra está visual. Contrato. Sente, autorizado prosseguir cruzamento da pista 10, da sinal da 10, a retaguarda do tráfego da Embraer, da perna do vento pela direita da pista 7, reporte para o ingresso na base. Informa o tráfego helicóptero, Papa Romeu Vitor Hotel Delta, mantendo 500 pés aproximadamente, sinal da pista 7, para o cruzamento do campo. Sente a retaguarda do tráfego que pousa autorizado prosseguir sobrevoo pela pista 7 para o cruzamento, reporte eixo da pista 10 livre. Autorizado após a aeronave, reportará eixo da 10 livre, o Vitor Hotel Delta. Sente, Vitor Hotel Delta, informa o tráfego helicóptero, F-Charlie 35, prosseguindo para a perna do vento pela direita da pista 7 para pouso. Ok, está ciente, não está visual ainda. 805, coordena com a equipe de solo, chame táxi. Coordena com a portátil, está 389. Por gentileza, corrija sua autorização, conforme solicitação do controle, decola na saída da EL, Leda Motiva, restrito ao nível 160 até 30 milhas de Salvador. Da EL Leda Motiva, 30 milhas de Salvador, 3895. É o nível 160 restrito. Afirmativo, 160. Gente, chame táxi. Câmara, obrigado, 3895. Copiado, 179, 895 no ponto de espera, bom voo. Obrigado. Romeu, Hotel Yankee, parte da Bata, prossiga. Pista 10, através do farol de Itapuã, transfere o controle em 120 decimal 8. Farol de Itapuã, transfere controle, o Vitor Hotel Delta, grato, até o retorno. Papa Romeu, Hotel Juliette Serra, reposte base, pista 7. Hotel Juliette Serra, iniciando base pela final, baixando travado. Sente, Hotel Juliette Serra, vento 130 graus, 08 nós, pouso autorizado, pista 7. Autorizado, Salvador Cena Delta Lima 11, com o amigo, decolagem da 97, com o direito corredor Axé, aciona 0145 no transponder, 0145, controle em 120, decimal 8. Corrija, desculpe, transponder, corrija para 0157. Estou em paracionamento 895, 5 a borda, aciona 01, corrijo, o QNH 092. É de ferro, considere no solo tipo 4, estacionar frequência livre. Bom dia. Capão Romeu, Papatango, Romeu Tonhank, estou em Salvador. Autorizado, reporte pronto para o táxi. Prossiga, Mike Limão. Mike Lima Alfa, afirma, autorizado, só me confirma a decola da 17? Copiado, 1-0. Autorizado, Salvador, Serra Novembro, Delta, Chine, pista 1-0, via rota do plano de voo, nível 360, pista 10, primeira curva à esquerda, subida Momo, transição Nitsa, Novembro, Índia, Delta, Serra Alfa, 5456 no transponder, controle 208. Tá no Pad 5? Gente, Pad 5, chame torre para acionamento e táxi, Mike Lima Alfa. Alfa. Autorizado, táxi 70 do Pad 3, aguarde para continuar. Saca, temos 182-355, galeão. 3895, autorizado, tá? Via Pátio Índia, no ponto de espera, torre 1895, ajustado 1012, bom voo. Obrigado, senhor. 2950, 3895. 49828, na sua escuta, autorização. Cargo 219828, estou ciente, estou guardando a IS me dar uma posição do seu plano, que eu não recebi. Sim, graças. Estamos na Lima, chamo solo em dois. Solo, um, torre em 1895. That's on bike. Tá cargo 9828, é o solo voltando? Ah, fez, tenta pra cima. Só pra informação, o plano já foi localizado, tá sendo processado pelo centro, creio que mais uns 3 minutos será autorizado. Pode preparar a boba 1 no alto. Coordenação, controle, saída Momo, transição Nenim. Novembro, Eco, Novembro, Índia, Mike. Momo, Nenim. Afirmo. Papa Papa Alfa, Tango Tango, segue Lima, Mike, reporta na Quebec. Brasil Yankee, autorizado ingresso, repórter alinhado e pronto, cabeceira 17. Repórter alinhado e pronto. 1-0, Roger, capitão. Salvador Congonhas, flight level 360. Cleared as flight plan in route. Runway 10, right turn, Delta Parter, Leda, and then Motiva. Skull code 5507. Salvador Parter 118. Correct, 120-18. Como hoje considera restrição? Segue perfil de saída da EOLE da Motiva normal, autorizado a alinhar e decolar, pista 1-0, vento 130 graus, 1-0 nós. Parede da restrição, direto ao 340, cumprindo a EOLE da Motiva, autorizado a alinhar e decolar 1-0, são 3295. Ok, to confirm your flight plan route, ok? Alpha Zulu 10, then full body, Papa Uniform Bravo Alpha Victor, then Alpha Zulu 16. Ganhar em que mantém a posição, Alpha Tango Tango autorizado cruzamento de imediato da pista, repórter livrando na Papá. Total 1895, 1012, have a nice flight. Papá. Ajuste 1-0 no 2. Tango grato. Céu Yankee, vento 1-2-0 graus, 1-0 nós, autorizado decolagem 1-7. A 3895, decolada 02, controle 120, decimal 8, bom voo. Obrigado, Thales. Bom dia. 3280. Papatango, Romeu, até o Yankee, decolada 02, direita, corredor axé. Chama o controle 120, decimal 8, bom voo. 120, decimal 8, obrigado, até a volta. Alfa, mantenha, babá. Rota, o Alfa Casa 9828, pronto, 4. Índia November Alpha, prepara a espera 3 milhas fora, aguardando instruções. Informa o tráfego na final do 1-0, ajuste 1-0, 1-2. 1-0, 1-2, preparado para 360, 3 milhas fora, Índia November Alpha. Mandou Miami, decola da 1-0, com 2 mil pés por vencida. Momo Nini. Sobe para 380 com Famiota, aciona 5536, chama controle 208. Correto, posição 7 do Pagem 3, chame pronto para o estacionamento. Tá pronto para o chegar aqui, acionamento. Gente, orgânico de fixo, chame o táxi 9828. Chamará para o táxi 9828, né? Ei, baixo do lado, o nome é 2, autorizado. Azul 4463, confirme nível solicitado. Gente, prepara da El Coral e aguarda a cópia. November Alpha, avistado, vento 130 graus, 10 nós, autorizado pouso 17. Ele pousa 17 em November Alpha. Sala 06, direita, 121, decimal 1. Direita, 121, máximo, 1. Solo voo 9162. Voo 9162, táxi Alfa, reporta antes da Juliette. C463, pronto, cópia. Azul 4463, autorizado Ilhéus, nível 200, via Golf 677. Decola da pista no zero após a decolagem em curva direita na saída da El Coral. Transponder 5522, controle 120, decimal 8. Nossa. E Lima Alfa segue o Charlie 150. Pós, reporta cabeceira 17, alinhada e pronta. Tio Mike Lima Alfa, autorizado então o cruzamento da pista. Segue Quebec, Mike, reporta na Lima. Quebec, acionamento Oxa, né? É a 2. O Oceania 6213 está autorizado, chama táxi. Camarada. Mike Lima Alfa, na Lima, chama solo 121 decimal 1. Obrigado, Alfa, mantenha a posição no ataque seu Lima. Uno 62 vai manter a posição antes do ataque seu Juliette. Mantendo. Foi Juliette, pelo nome 62. Salvador, boa tarde, Xanel. Oceano 6255, táxi via Alfa, vai manter a posição antes do táxi de LED. Alfa, graças ao gol no número 2. Confirme. Ah, antes da Juliette, no número 2. Mantenha a posição, o gol no número 2. Salvador Alfa, minha casa 9828 para o táxi, 4 a bordo, 9h43. O alternado é Kilo Bravo, Kilo Papá, Bravo Inca. A 9828 está autorizado o táxi até o ponto de espera da pista no 0 via Pat 1 no Índia, no ponto de espera torre no 8, decimal 95, ajuste no 0 no 2. No 0 no 2, Pat 1 na Índia, 1895 é torre. Obrigado, senhor, bom trabalho. Táxi, o Xanel 62, 13, 158, agora, Guarulhos, 3 horas e 5. Oceano 6213 está autorizado o táxi até o ponto de espera da pista no 0, via Pat 1 no Índia, no ponto de espera torre no 8, decimal 95, ajuste no 0 no 2. Pat 1 no Índia, 1895 no ponto de espera, 1002, Oceano 6213. Salvador, gol 1864, 350 Maceió. Mike Lima Alfa, seguindo o Airbus da Avianca, está autorizado o táxi até o ponto de espera da pista 1-0 via Pátio Índia, no ponto de espera turno no 895, ajuste no 0 no 2. Gol no 864, prepara Puca, transição Caju e aguarda cópia. Sente Puca, Caju, cópia. Boa tarde, 6898-22 da Ávila, posto de espera da 1-0, pronto aí, colégio. 9828, boa tarde, autorizado a alinhar e decolar, pista 1-0, vento 1-3-0 graus, chão 1-0 nós. Alinha e decola 1-0, Ávila, cargo 9828. Azul 4207, prepara da Eule da Monte, vai número 2, número cópia. Oxalá 6213, boa tarde, ali mantém 1-0. Ali mantém 1-0, 6213. 5 está autorizado de Juliette, portão 09. Juliette 09, Azul 4463, está autorizado na 01, no chama táxi. Gol no 864, pronto, copy? Afirmativo, prossiga para o gol no 864. Gol no 864, autorizado Maceió, nível 350, via Pedulo 17, após ser conforme rota. Decola da pista no 0, após a decolagem curva esquerda, na saída Puca, transição Caju. Transponder 5535, controle 120.8. Certo, autorizado 350 para Maceió, via roda do plano de voo, Pedulo 17. Decola da pista 1-0 com curva esquerda, na saída Puca Caju. Transponder 5535, controle 120.80, gol no 864. Gol no 864, cotejamento correto, chama pronto no 06. Certo, aguardará. Azul 4207, pronto, cobre. Azul 4207, autorizado Guarulhos, nível 340. Via Upzulu 1-0 até Piraí, após ser conformada do plano. Decola da pista 1-0, após a decolagem curva direita, na saída da El, Leda, Motiva. Transponder 5450, controle 120, decimal 8. Autorizado, Azul Azul 4207, cotejamento correto, chama quando pronto no 03. Lima Alfa Lima, mantenho no 0. Lima Vitor Delta, prossiga. Essa é a nossa táxi, Delta. Xelé 6213, decolado 18, controle 120, decimal 8, meu voo. 1208, obrigado, boa tarde. Controle, aliás, Torres, Salvador, muito boa tarde. Está 3216, estabilizado, baixo, outra volta. 3216, continua a aproximação, aguarda a pista livre, ajuste 10012. 1012, aguarda a pista livre, está 3216. Mike Lima Alfa, vento 140 graus, 10 nós, autorizado a decolagem no 0. Cruzeiro no meia, cheque trem, vento 140 graus, 10 nós, autorizado pouso no 0. Baixou e travou, está livre pouso no 0, tanto 3-2 no meia. Mike Lima Alfa, decolado 19, controle 120, decimal 8, no 208, boa tarde. Azul 4463, autorizado, táxi direita ainda até o ponto de espera do 10, no ponto de espera torre no 8, decimal 95, ajuste no 0 no 2. Direito ponto de espera, ajuste no 2. Olha o gol 1864. Prossiga com 1864. Estou vendo aqui para fechar a porta, entrando para novo, pois bem, portão 6864. Lima Vitor Delta, autorizado táxi, chamando a Papá, a gente chama 012. Torre, boa tarde, azul 4463, está pronto. 3216, direita 1211, solo 3211. Direita, solo 2211, bom trabalho, até 3216. Azul 4463, condições de decolagem imediata? Afirma. Autorizado alinhar e decolar, pista no zero, vento 1940 graus, 10 nós, azul 4463. Ali decola, azul 4463. E a Alfa vai manter a posição antes da taxi Juliette, aguardando liberação do gate 03. Taxi, taxi, taxi Alfa, mantém por causa da taxi Juliette, mantendo agora a liberação do 03, da 3216. Bem. Azul 4076, continua a aproximação, aguarda a pista livre, ajuste no 012. 4076. Lima, Vitor Delta, autorizado cruzamento da pista, Quebec, Mike, Lima, Lima, chame solo 121 decimal, não? Azul 4207 está autorizado no 03, chama táxi. Quatro zero sete meia, check-train, vento 1050 graus, 1 0 nós, autorizado pouso no zero. Baixei, travou, livre pouso, pista no zero, azul 4076. Cheio, azul 4207. 1 2 0, decimal 8, bom voo. 208, boa. A 3296 está autorizado Juliette para o gate 02. Juliette 02, autorizado para a 3296. Uma Vitor Delta está autorizado, tá? Sim, inicialmente até através do gate 62. Estamos Salvador, agora azul 4203 para tudo. Aguarda para o push, o azul 4207. Rodolfo, boa tarde, o voo 962 está precisando do LS da ONU, já embaixo da base. 962, boa tarde, continua a aproximação, guarda a pista livre, ajuste no 012. E o 12 aguardando a pista livre, 962. Boa tarde, o 9254, da ordem, autorização, um monte de ordem. 9254, prepara da Eule da Motiva e aguarda a cópia. Quatro. Sol Azul 40, Sete. Azul 4076, Alfa, reportante da Juliette. Alfa, Juliette. Lima Vitor Delta está autorizado para seguir contato até o ponto de espera da pista no 0 via Índia, no ponto de espera torno no 895, ajuste no 0 no 2. 895 no 0 no 2. Gael Lida Bidev. Lima Vitor Delta, tem condições de decolagem imediata, 5 autorizadas? A Lima tem Lima Vitor Delta. Provoque o Bravo Delta. Juliette Bravo Delta, boa tarde, continua a aproximação, aguarda a pista livre, ajuste no 0 no 2. Boa tarde, no 12. Uno 962, solo de 27, direita 121, décima 1. Alta vento 150 graus, 10 nós, autorizado decolagem 10. Juliette Bravo Delta, cheque trem, autorizado pouso, pista 1-0, vento 1-5-0 graus, 1-0 nós. Bravo Delta. Está autorizado 03, chama táxi, azul 4207. Chama para o táxi, azul 4207. 29, chame o controle em 120, décima 8, acione normal 5507. 5507, Lima Vitor Delta, controle 1208. Salvador, Papatango, Lima Kilo Zulu. Lima Kilo Zulu, boa tarde, continua a aproximação, aguardando a autorização de pouso. Ajuste no 0-1-2. 1-0-1-2, aguardando a autorização de pouso. Lima Kilo Zulu. Próxima, Juliette, gol no 962. Direto Juliette para o 07, gol no 962. Juliette, 07, boa tarde, bom trabalho. Voo 2067 preparada, é o Leda Motte, vá número 2 para cópia. Oceano 6254, pronto, cópia. Yep. Oceano 6254, autorizado Rio de Janeiro, nível 360, via Upers 44 até a aldeia. Decola da pista 90, após decolar de curva direita na saída da EL, Leda, Lidev. Transponder 5545, controle 120, decimal 8. Voo RJ aprovado, 5360, via até aldeia. Volta do centro da pista, saída da EL, Leda, Lidev. Zona 5545, controle 120. Será 6254, cotejamento correto, chama quando pronto no 09. Boa tarde. Papa Romeu Alfa Delta Quebec, confirma o PAT e pista que decola? Papa Aero está disponível da Amazônia, a gente aguarda para cópia o Alfa Delta Quebec. Bravo Delta, autorizado, 43, atenta ao sinalizador. Controlador azul 4207 com 124, 124 a bordo, 4 horas e 24 de autonomia, alterando o galeão para o táxi. Azul 4207 está autorizado táxi direita Índia até o ponto de espera, no ponto de espera turno 198, decimal 9, 5, destino 012. Direita Índia no ponto de espera, torre 11895, azul 4207, ajuste 1012. 1864 está autorizado por 106, chama táxi. Autorizado para o gol 1864, puxa o fundamento, reportará para o táxi. Gol 1864. Sendo está baixo, travando. 3356, boa tarde, continua a aproximação, guarda a pista livre, ajuste 1012. Guardando a pista livre, 356. Voo 2067, autorizado Guarulhos, nível 360, via UPSU 10 até Piraí, após sair conforme rota do plano. Decola da pista 10, após decolagem curva direita na saída da EL, Leda Motiva. Transponder 5551 no controle 120, decimal 8. 360, autorizado UPSU 10, após Piraí, após conforme rota do plano, da EL Leda Motiva, decola, decola 08, Gol 2067, cotejamento correto, chama quando pronto no 1-0. Observador, boa tarde, azul 4207, ponto de espera pronto. 4207, boa tarde, manter o ponto de espera. Vai manter o ponto de espera azul 4207. 6356, cheque trem, vento 140 graus, 10 nós, autorizado pouso na zero. Estimativo, livre pouso 6356, vejo trem baixar travado. 4207, visão com airbus na final na zero. Visual, azul 4207. Após o airbus ali, mantém o azul 4207. Após o airbus ali, mantém na pista na zero, azul 4207. Decola da pista 07, após a decolagem curva direita na saída árvore, transição elefa. Transponder 5506, controle 120, decimal 8. Alfa Delta Quebec, cotejamento correto, confirma o PLB. Acionamento táxi, torre 18, decimal 9, 5, ajustando 012. Afirmo. 4, com 168 a bordo, autonomia de 2,5, alterna Natal, pronto para o táxi. Uno 864 está autorizado táxi até o ponto de espera da pista 1-0 via Pátio Índia, no ponto de espera torno no 8.95, ajuste no 0-2. Só informando que está restrito ao nível 070 até 30 milhas de Salvador. É, restrito 7070 por 30 milhas, do Gol 901864. Táxi autorizado Pátio Índia, Gol 1864. Paulo, 6356, reporta antes do taxi de leite. 6356, reporta antes do taxi de leite. Mas o leite se reportará? 207, decolado 1238, controle 120, decimal 8, novo. 308, sinal, patente. Pronto. 1864, boa tarde. Autorizado a alinhar e decolar, pista no zero, vento 150 graus, 109. Autorizado a alinhar e decolar da pista 10, Gol 1864. Te considera a restrição de decolagem, decola no perfil da PUCA, Jamo Caju. Gente, desconsiderado, Gol 1864. Decolado 41, controle 120, decimal 8, bom voo. 308, 3283, autorizado Brasília, nível 360, via Pêsulo 17, Malba, vai sair com famosa. Decola da pista no zero após a decolagem curva à direita na saída Arbor, transição Elefa. Transponder 5556, controle 120, decimal 8. Então 3283, cotejamento correto, chama quando pronto no 04. Contato, chama na papá, ajuste no 012. Muito bom, eu patente, parceiro 2230. Parceiro 2230, boa tarde, check trem. Autorizado pouso, pista 1-0, vento 1-4-0 graus, 1-0 nós. Gente, informamos com cheque de trem, 2230. Vou prossiga. Está autorizado, tá? Reponta para ingresso no pátio principal. Juliette Bravo Delta está autorizado, pátio 1 até a Taxi Lima. Alfa Delta Quebec autorizado, ingresso, reportar alinhado e pronto, cabeceira na 7. Cabeceira, reportar alinhado e pronto, na 7, Alfa Delta Quebec. Passando 2230, baixar de trabalho. Viu o pouso no 0, 2230. Gente, viu o pouso no 0. Romeu Alfa, prossiga. Papá, Mike, Romeu Alfa, prossiga. Romeu Alfa, guarda.